much trouble are we in? How much trouble, Mr. Pond? Out of 10? 11. Bem-vindo ao Universo Root Podcast 2.0, edição 1, A Silence of the Daleks. Eu sou Giovanna Michelato. Eu sou a Luísa Xarnobai. Eu sou o Mikael Silva. E eu sou a Amanda Tamarins. Esse podcast é sobre o episódio de estreia da 7ª temporada de Doctor Who, A Silence of the Daleks. No episódio, o Dr. Amy e Rory são capturados pelos Daleks e enviados ao seu planeta Asilo, onde os Daleks incapacitados são confinados. Isso tudo em meio de um divórcio ocorrendo entre os Ponds e uma garota presa numa nave que caiu há um ano no planeta, fazendo suflês desde então. No começo do episódio, a gente vê a Amy, super rockstar, tirando fotos, o que eu achei linda, maravilhosa. Amy fazendo cosplay de Karen Gillan. Acho justo. Quando ela é interrompida pelo seu assistente, porque ela já é muito rica agora e tem um assistente falando que o marido dela tava lá, na verdade, e ela fala, eu não tenho marido. E Moffat dá um tapa na nossa cara e a gente pergunta, o que aconteceu? É interessante você ver como o doutor, ao mesmo tempo, consegue entender muito das coisas e ao mesmo tempo não entender nada, tipo o que aconteceu no episódio de ontem, né? A forma com que ele armou a situação pro Rory e a Amy é muito sagaz. Só que ao mesmo tempo ele não entende certas coisas que acontecem. Isso é bem contraditório e bem curioso, né? Pra mim ele fez carinho, porque eu fiquei muito feliz. Pô, mas no último episódio de Pond Life, eu fiquei muito triste, saca? Eu tava... Mano, mas como assim? Eles eram um casal perfeito! Tipo, você passa 4 episódios de Pond Life, eles lá vivendo felizes com o Root, e daí do nada eles, tipo, se separam. Tipo, isso que me incomodou em Pond Life, porque, tipo, foi um declínio do relacionamento muito rápido. Tipo, um dia você tá feliz, alegre e contente roubando a salsicha do seu marido. Estranho, estranho. Se bem que essa frase ficou bem estranha, mas... De repente você tá mandando ele pra fora de casa e... I hate this, cara! Eles precisam fazer terapia de casal, porque... É só conversar, gente. Só conversar que dá tudo certo. Ah, Pond Life pareceu... Quando começou, todo mundo ficou falando assim... Nossa, é uma sériezinha bacana, tipo... Olha que vida feliz que eles têm. Estamos aqui esperando chegar o sábado pra ver Doctor Who, pra ver o que vai acontecer. Então, com isso, vamos ficar com a vida feliz de Amy Rory. Só que aí, no último momento, todo mundo fica... O que aconteceu? É porque, assim, a Amy é um personagem que ela guarda muito o que ela sente. Eu sempre percebi isso, tipo... E eu acho que é um tipo de escrita do Moffat. O Moffat não deixa tudo... Não é que é o Russell T. Davis, que ele coloca todas as emoções dos personagens e a família inteira e tudo. Então ele meio que vai guardando essas emoções e elas saem em algum momento. Como no último episódio da 6ª temporada, a Amy acaba matando a Madame Covarian. Tipo... Ela realmente tem problema de lidar com a questão do sentimento. Só que eu acho que a colocação do divórcio, no meio daquilo tudo... Foi muito rápido, entendeu? Não dá pro público ter aquela coisa e pensar, ok, I saw that coming. Foi muito sem noção. E eu, assim... Também não fez muito sentido. Foi muito de promover a série, só. Porque os episódios são fofinhos, são coisinhas engraçadinhas, não tem nenhuma super mega ligação com o plot real. Foi mais pra gente sair. Foi pra promover a série, cara. É que nem o... Era pra ser o... engraçado, tipo, o Wood na casa dele, tipo, como mordomo. Quem não quer um Wood como mordomo? Ou, tipo, o Wood no banheiro? Semana, aquela cena do banheiro, por favor, gente. Por favor. O Janaú. O Janaú. E é escrito pelo cara que fez 42 na 3ª temporada. E aquele episódio daquela família louca e trigosa, deixa eu ver aqui o nome. É... Hungry... Não, mentira. É o confundi. É o cara que fez Hungry Earth Cold Blood e é o cara que fez 42. É, eu gosto dele. Eu não imaginava que ele tinha esse timing pra comédia, não. 42 não tem muita comédia pra mim. Se bem que pra colocar Amy Horry, você não precisa ter muito time pra comédia, né? Isso. Acho que os próprios atores já fazem a comédia, né? As caras e bocas deles. O Arthur tá genial. O Arthur, ele é um ator muito interessante em questão de expressão. Ele tem um quê de comédia interessante. A Karen também, mas eu acho que o Arthur, ele consegue passar essa coisa de não ter falas, não ter muita coisa pra interagir, melhor do que a Karen. Ele, que mais... ele foi subindo no papel, né? Ele era pra ser ninguém, ele era pra ser, tipo, o cara que a Amy não via que gostava dela, né? O anexo da história. O Horace, meu Deus, eu prefiro ele. Ele ia ser tipo o Mickey, sabe? Só que ele foi de Mickey pra tipo... um amigo gay. Toda vez que alguém fala Mickey, eu vejo o Mickey, entendeu? Fico imaginando a Rose vestida de Minnie e o Mickey vestido de Mickey, não. Eu fiquei pensando, daí tipo, deu um negócio na minha cabeça. Ah, não esse, o outro. O que é mais sem graça ainda. Ai, coitado. Mas, eu acho que o horror, ele só tem o carisma que ele tem junto ao público por causa do ar. Porque o personagem em si não é tão interessante. Ele se apoia muito na questão da Anne, mas o Arthur, ele pega pouco, ele se transforma em muito. Ele é um ator muito bom. Ele é um ator bem interessante, tanto que ele não tem nada a ver com aquele personagem. Ele é tipo um hipster, tipo, meio com uma banda. Ele não tem nada a ver com aquele personagem. O Rory é muito importante na série pra olhar pra câmera e dizer, fazer aquela cara, tipo, agora fudeu. Tipo, ele chegou lá. How a trouble we are in. Toda vez que alguém começa uma frase, o horror é muito importante. Tô aqui, fudeu, entendeu? Sim. Eu acho ele fantástico, porque ele conseguiu pegar um personagem que tinha tudo pra ser mais chato que o Mickey. Tipo, muito chato, não ter expressão nenhuma, não ter função nenhuma na série, só tipo fazer tipo namorado ciumento e amigo gay ao mesmo tempo. E, cara, por favor... Ele rouba, ele, pra mim ele rouba a cena, assim, eu não sei se eu olho pra ele, pro Doctor, pra quem é o babo, entendeu? Tipo, ele é fantástico, ele é simplesmente fantástico. Eu sendo genial, eu ainda acho que o horror é meio folha branca pra mim, onde as pessoas podem projetar o que elas querem. O interessante é mostrar como as pessoas, Doctor Who não tá tão, digamos assim, imparcial dentro da sua visão do universo, porque se eu não me engano, em Gallifrey também usava um sistema parlamentarista. Eu lembro do Lord Chancellor e tudo mais. Aí os Daleks também tem um parlamento. Tipo, parece que não tem nenhum sistema político diferente no mundo, né? No universo. A política é muito concentrada no universo. Eu esqueci de perguntar, é pra você mesmo, Mikael. O que você acha dessa questão dos Daleks poderem se disfarçar de humanos? Porque é um conceito relativamente novo. Você acha que isso fere alguma coisa da mitologia clássica? Acrescenta ou... Infringir, assim, eu não imagino que seja. Porque se você retornar lá em Genesis of the Daleks, como eles criaram, tipo, os Daleks são uma, digamos, o que sobrou dos Khaled, que se tornou uma raça lá que não tem um ser que não consegue nem se movimentar sozinho, então criaram aquele escudo, né? A armadura que ele se movimenta. E dali, mas inteligência tem, tipo, então para ele continuar evoluindo, né? Descobrindo novas tecnologias para poder conquistar o universo, ele, como o próprio doutor fala, tipo, os Daleks têm muita tecnologia. Então eles vão se aperfeiçoando, né? Eles podem chegar a isso. Aí eu lembro quando eles falaram das nanonuvens, eu lembrei daquele episódio do. Que deu pesadelo em muita gente, do Are You My Mommy, né? Deixou muita gente sem dormir. Que também já tem esse conceito, tipo, é aquela nave, é a ambulância que cai na Terra e tem os nanorobôs. Então, quer dizer, de onde vieram esses nanorobôs? Podem ter sido vindo dos Daleks? Não sei. Eu fiquei pensando, tipo, naquela hora que ele deu a explicação, eu fiquei esperando ele tentar meio que fazer esse link, assim, com... Porque foi a primeira coisa que quando ele falou aquilo, eu associei ao episódio do Into Child, E eu fiquei pensando, cara, se essa é uma tecnologia que os Daleks dominam. É porque aquele episódio foi escrito pelo Stephen Moffat. Então, do mesmo jeito que ele usou aquela arma do Jack que cria buracos na parede, tipo, ele usou com a River também. Então a River tem essa arma também. Então ele vai. O Moffat ele vai reutilizando várias coisas. Tanto que o Jack é do século 51. E o episódio da Madame de Pompadour, que é também do Stephen Moffat, se passa no século 51. E a River do século 51. Então ele vai reutilizando várias coisas que ele cria, criando referências. Tanto as frases dele, que ele reutiliza sempre, tipo, várias e várias frases, tipo, que as pessoas falam iguais. Tipo. Sobre o parlamento também é bem lembrado. Tipo, os Daleks têm um sistema de monarquia, né? Com o imperador. Então podemos dizer que realmente os Daleks estão evoluindo, porque saíram da monarquia absolutista, agora já estão no parlamentarismo, né? De certa forma, né? Já tem um parlamento. Então, não só na tecnologia, pode ser que politicamente eles estão evoluindo também, né? Só que os Daleks evoluindo não é uma coisa que deixa a gente muito tranquilo, mas tudo bem. Eu achei muito interessante eles falando que eles não matavam os Daleks, ficaram meio doidos. Que eles tinham esse conceito de que, tipo, o ódio era bonito. E o Doctor fica, nossa, não sei como vocês poderiam ser mais, tipo, disgusting. E o Dalek vai lá e fala, e acho que é por isso que a gente não te matou ainda, porque o Doctor odeia tanto os Daleks que esse ódio é bonito pra ele. É bonito, é. Ai, eu achei tão simpática a explicação, tão bonitinha, tipo. Bem filosófica também, né? Tipo, o que é o feio, o que é o bonito, né? Uma coisa subiu na filosofia. E tem os Daleks que são apaixonados pelo Doctor, como eu sempre soube. É até lindo. Vou escrever um romance sobre. E ainda vai ser mais bonito que Twilight. Ai, mas, querendo ou não, esse ódio que os Daleks têm. Não um ódio, mas esse sentimento que eles têm foi o mesmo sentimento que o Doctor tem com eles, que fez eles não pararem de existir, né? Porque quando o Doctor teve a oportunidade de acabar com todo mundo, ele não conseguiu. Quando eles fizeram esse desfecho aí, porque a gente acha ódio bonito e você odeia a gente odeia. Foi tipo uma explicação que me fez lembrar disso. Na verdade, eu até conversei com o Matheus, e o Matheus me explicou melhor. What do you know of the Dalek Asylum? According to legend, you have a dumping ground. Planet where you lock up all the Daleks that go wrong. The battle scarred, the insane. The ones even you can't control. Asylum of the Daleks. Então, a primeira uma sensação que eu tive, eu comecei a pensar, retrocedendo aos episódios, como tem áreas de lixo nesse universo, né? Primeiro foi aquele episódio lá da TARDIS, que eles atravessaram o limite do universo e foram cair no que seria um lixão do universo. Agora a gente encontra o asilo dos Daleks, que também estão abandonados. Como tem lixo nesse universo? E é uma parte do episódio que eu achei muito creepy. A construção da destruição e tinha uma aura de morte ali, foi muito creepy. Mas uma coisa que eu me perdi um pouco. Não é aquele planeta que é o asilo, não é esse caro. Não. Não é. Não. Eu acho que não. Não, Scaro é o começo. O Scaro é quando aquela mulher ruiva tá falando com ele, que na verdade a mulher é um Dalek. Depois eles vão pra outro planeta, que é o planeta que tem os Daleks doidinhos. Então, de certa forma, os Daleks ainda preservam Scaro, né? Na sua história. Porque tá o planeta tá um lixo, mas tipo, não aproveitaram aquilo lá pra nada também. Eu gostei do Dalek gigante, sabe? Eu achei muito bonito. Melhorou demais o CGI de Dr. Who. Melhorou muito. Fiquei chocado. Tá entrando dinheiro também, igual agora. Tem que melhorar, né? Eu lembro que eu até comentei no Twitter com o diretor da. É o editor, né, da Doctor Who Magazine, que ele falou assim: você que tá aqui na Austrália, não entre no Twitter. Você que é da Austrália, não entre no Twitter em uma semana. Aí eu lembrei e falei assim, mas a Austrália teve um acordo especial com a BBC, né? Tipo, os, é o mesmo. Quando terminou o episódio no Reino Unido, na Austrália já estava disponível em on demand. Não ia passar na TV porque o fuso horário é muito, muito longo. 12, 13 horas, acho que é diferente de fuso horário. Mas já estaria disponível para quem quisesse assistir no computador e tudo mais. Então os outros mercados de Doctor Who também já estão sentindo uma certa pressão dos fãs para poder alimentar mais rápido. É uma coisa que eu acho que surgiu muito com o Steve Moffat como produtor executivo. Ele é um cara de muita visão, ele sabe o que ele faz, ele sabe para que tipo de público ele está apelando. Então acaba que na era Moffat, Doctor Who tá tendo muita visão. Ele adquiriu uma estética cinematográfica que tem apelado ao novo público mais do que a estética de TV da era Russell. E acho que muito disso de Doctor Who tá muito popular e tá dando muito dinheiro se deve ao Steven como produtor executivo e roteirista-chefe. É, teve a declaração do Moffat, que não lembro se foi nessas palavras, no Festival de Televisão em Edimburgo. Ele falou que ele ainda vai fazer muito dinheiro com essa série para a BBC. Se não me engano, foi mais ou menos essas palavras que ele usou. E sobre tá mais cinematográfico tudo, até cada um desses 5 episódios ganhou um cartaz, que parece cartaz de cinema, né? Exatamente. Eu tô perguntando, onde compra? Acho que daqui a pouco vai ter um eBay. Como então faz? Onde compra? E acaba que a televisão tá adotando muita coisa do cinema ultimamente para poder se manter. Para poder se manter sempre próximo ao público e tá sempre novo. Isso a gente vê tanto na nossa televisão mesmo, na televisão brasileira. Novela tendo aspecto de cinema. E eu acho que foi uma estratégia muito inteligente eles deixarem aquele aspecto de TV, TVzão mesmo, novela que tinha muito nos episódios do David, né? E tá adotando essa coisa mais cinema atualmente. É uma coisa bem acertada. E outra coisa, esse negócio de cinema e filtro de Instagram e tal, que vocês falaram. Por favor, os efeitos especiais. Eles estão muito bons, cara. Assim, você compara a série clássica, que eles usavam plástico bolha. Não, compara. A série clássica, tudo bem, porque. Cara, eu lembro muito de The Ark in Space, que é um episódio que eu gosto muito do Tom Baker. Tipo, era um cara vestido com uma roupa azul, enrolado de plástico bolha, se rastejando. Mas era chato. Eu gosto muito daquela série, mas ao mesmo tempo é muito trash aquele efeito. Não, mas era o primeiro episódio do Master com o John Pertwee. Eu sei que tem uma série de computação gráfica, assim, que é muito podre, que nem é computação gráfica direito, que é tipo meio que um boneco vira. Naquela época acho que nem tinha, né, computação gráfica. Não, eu não sei, eu acho que era tipo assim, meio que um boneco vira real, ele tipo começa a se mexer. Só que tipo assim, era um boneco assim, do tamanho uns 30 centímetros. E daí ele começa a se mexer, então eles colocam uma fantasia num cara, ficam atrás de uma tela verde, saca? E eles colocam tipo ele pra se mexer. Ah, era uma pedra gráfica. Tipo, era horrível. É uma coisa interessante de você pegar Doctor Who pra analisar como um produto de TV. Porque, tipo, se você pegar todas as temporadas, 50 anos, e acompanhar Doctor Who, você acompanha a história da TV. Você acompanha. Exatamente. A história é bastante legal é pegar infelizmente não chega aqui, os lançamentos de Doctor Who em DVD. Geralmente tem nos extras, tem alguma coisa referente à parte técnica, explicando tecnologias que foram sendo testadas e para a série. Tanto é, eu acho que isso ajudou muito a Doctor Who ter uma longa vida, porque praticamente tudo que tinha novidade caía em Doctor Who. Então você vê entrevista de pessoal que trabalha na parte técnica, eu criei tal coisa para Doctor Who, eu fiz assim. Era um laboratório vivo para quem trabalhava no na parte de pesquisa. Eu gosto muito de dar o exemplo da minha avó. Ela foi pra Londres faz pouco tempo. Eu falei, avó, compra coisas de Doctor Who pra mim. Ela falou, mas Doctor Who não era aquela série antiga? Eu falei, é, avó. Ela falou, você gosta de ver essas coisas dos efeitos especiais bizarros? Eu falei, não, avó, fizeram de novo. Ela falou, ai, ele era meio maluco na minha época. Eu falei, ele continua. O maluco não tem nenhuma. Não tem como mudar, né? É a essência. Eu tava querendo dizer que, tipo, eu entendo que a série clássica tenha esses efeitos especiais toscos, porém engraçados. Mas eu não, a série nova, até, sei lá, até agora o Matt. Meu Deus, os efeitos especiais eram muito toscos. Mas era tipo falta de dinheiro da BBC, cara. Eu não tinha muito dinheiro. O Doctor Who nunca tinha. Nunca teve muito dinheiro pra nunca fazer teve, as coisas. Teve, né? Agora. O reboot foi muito. Eles tiveram que lutar bastante em questão financeira pra poder trazer Doctor Who de volta em 2005. Mas é, isso, é nisso que entra a distribuição internacional, né? Então, o que Doctor Who conseguir. É, distribuição nacional é um ganho para eles, porque dentro do orçamento da BBC doméstico é complicadíssimo. Tipo, acho que a BBC tá segurando no arroxo já há alguns anos, né? Parece que em torno de 4 anos sem aumento do license fee, né? Então, correr para onde? O importante é poder a venda internacional, né? Tanto que fez uma vítima, né? Que foi o Confidential, né? Nossa, nem me fala, fiquei tão triste. Foi sempre triste. Gente, Confidential era genial, porque, tipo, pra quem? As crianças que assistiam e tal, e se interessavam por estar dentro desse mercado de trabalho. O Stephen Moffat tava trazendo a série mais por Estados Unidos, pros outros continentes. Tipo, agora o Doctor Who tá aqui no Brasil até, cara. Tipo. Então... Eu vou até pegar o gancho aqui, eu não sei se conversaram com o Matheus, mas tipo, tem um contato meu que ele trabalha com uma editora de livros, e ele tava. Ele conversou comigo essa semana mesmo que ele tá fazendo uma pesquisa de campo para ver se há viabilidade comercial para poder lançar as novelizações, os livros de Doctor Who no Brasil. Então já está acontecendo uma pesquisa de mercado para ver se é viável, né? Só o fato de eles estarem começando a fazer, pesquisar, assim, sondar o mercado, já é uma diferença bastante grande. Uhum. Mas vamos falar de zumbis, Daleks. Chorei naquela parte. Foi muito creepy. Muito da hora, cara. Sim, gente, eu juro, eu joguei meu notebook na cama e falei, que é isso que tá acontecendo? Tipo, e os zumbis Daleks, que tipo, são os corpos que eles viram Daleks, são muito mais legais, tá ligado? Tipo, nossa, do que... quando ele entrou na nave, eu vi a galera de cabeça baixa assim, é uma cilada, Bino, corre! Nossa, muita cara de cilada. E o mais engraçado foi a Amy enrolando, tentando fazer o Doctor... pegar a própria linha de raciocínio, tipo, se qualquer coisa viva ou morta, ele é qualquer coisa viva ou morta. Tipo, por que ela não falou de uma vez que eles tinham que sair de lá naquele momento? Ela ficou enrolando. Eu não entendi aquilo. E é muito interessante ver como é que é a dinâmica da Amy só com o Doctor. Tipo, ela volta a ser a Amy da quinta temporada. Tanto que ela até fala, é ruim eu ter sentido falta disso. Eu fico feliz de vê-la de volta, que ela é Emília. Ai, eu amo muito ela. Desculpa, gente, teve um momento de mas ao mesmo tempo eu senti a Amy. Eu acho que foi uma necessidade do personagem também, pela discussão que ela ia ter com o Rory no final. Mas ela tá um pouco mais adulta, né? Toda essa situação. Então, ela tem até. Eu vi no dia que passou esse episódio, acho que foi semana passada, que passou lá em Nova York pra muita gente, sabe? Teve conversou o Matt Smith e a Karen Gillan com todo mundo, assim, veio umas perguntas e tal. E a Karen Gillan tava falando do personagem da Amy, que ela, tipo, depois tinha... amadurecido bastante, que o trabalho dela, tipo, ela nem virou meio que uma superstar, assim, de tirar foto, modelo. Ela meio que fica mudando de trabalho, saca? Então, tipo, isso meio que mostra que ela saiu da época de Crystal Graham. E ela, tipo, amadureceu muito. Que mostra isso na sexta temporada. Que todo mundo fica reclamando que ela tá chata na sexta temporada. Ela não aparece direito na sexta temporada. Eu resolvi ignorar a sexta temporada de Doctor's Wife pra frente. Mas eu acho que a Amy mais madura tá até aparecendo nas falas dela. Quando o Doctor vai perguntar o que tá acontecendo com os dois, ela fala assim, isso é uma, não é uma coisa que você pode consertar igual você conserta a sua gravata borboleta. E ela chama ele de Raggedy Man. Às vezes a fala dela tá até lembrando a fala da Old Amy, o jeito que ela fala com ele. Tipo, dando uma dura nele, sendo fofinho. Sim. Ela tem uma compreensão do personagem, da pessoa do Doctor, que é incrível. E quando eles chegam lá no parlamento, e ela vê ele andando, ela vai descrevendo exatamente o que ele tá passando pela cabeça dele, provavelmente. Isso não, eu acho essa cena genial. Eu achei muito legal. Demais. Mas isso é o quê? São anos e anos, além dos 12 anos que ela esperou, imaginando quem ele seria, mas os 2 anos depois que ele apareceu, e anos de viagem com ele e tudo mais, ela tem uma conexão muito interessante com ele. Porque eu acho que, às vezes, ela até se vê muito no Doctor. Existe uma constante nos dois, que é que eles são sempre solitários. Ela foi muito solitária durante a infância, adolescência dela, a juventude dela. E o Doctor é um cara muito solitário. Então ela fica tentando ali anular a solidão dos dois, estando junto. É, devaguei. Mas eu acho que ela tá muito madura, assim, nessa temporada, graças a Deus. Não, e assim, posso pular pra quando os Pons eles se juntam de novo? Ok. Não sei. Final da novela, último capítulo. Assim, eu tô vendo muita gente no Tumblr, no Twitter, falar que o motivo que ela se separou dele foi muito idiota. Eu não achei idiota. Eu também não achei idiota, porque assim, às vezes o pessoal, a gente é muito novo. Por exemplo, eu acho que não era um tema que se esperavam que abordasse na série. Sim, mas assim, tem muita gente foi nova. Eu fui muito de surpresa, mas não é uma má utilização desse tema. Mas eu acho que não foi tratado da maneira devida, porque é um tema que na personagem da Amy deveria ter sido tratado muito antes, com muito mais profundidade, além de tudo. Mas assim, o Moffat, ele faz isso. Não é isso uma surpresa, é o Moffat. É o jeito de escrita do Moffat. Ele não vai colocar o tema, tipo, vai mostrar o tema, eles discutindo. Ele simplesmente vai jogar o tema e simplesmente vai resolver. Bom. É a falha dele. Eu acho que nisso ele é um pouco... É uma falha dele. Ele não consegue desenvolver certos sentimentos da maneira devida, por exemplo. Eu acho que é muito por ele deixar a visão dele de mundo limitar ele na hora de escrever. Porque, sinceramente, vamos ser honestos, o Moffat é um homem branco de posição social elevada. Ele nunca vai entender como é estar na posição de uma mulher que perdeu um filho e perdeu a fertilidade dela. E eu acho que ele liga muito a questão de mulher e fertilidade. Pode olhar em quase tudo que ele escreveu nessa nova série. O especial de Natal. A mulher, além dela ser super genial, no final acaba que o genial dela, por usar a linda, era o fato dela ter um útero. A Amy, ela é extremamente genial também, mas na sexta temporada, muito do personagem dela foi reduzido ao ela dar à luz a River Song. E agora, eles estão de novo trazendo essa coisa da maternidade, questão biológica, entendeu? Mas eu não acho que ele seja questão biológica, porque assim, se for questão biológica, tecnicamente ela pode adotar uma pessoa, sabe? Tipo, não é a mesma coisa, mas... Enfim, é mais a questão emocional, cara. No mas ele não consegue... Ele apresenta e ele começa, mas ele não termina, entendeu? Tipo, essa cena tinha tudo pra ser super poderosa, pra muito... Eu li até um texto sobre uma mulher. Eu acho que o mais interessante dessa cena, apesar, não foi tanto o que ela deixou de abordar, mas ao mesmo tempo que a surpresa foi... Ela falou que o doutor não era capaz de consertar isso. Ele fez as trucagens dele e mostrou que ele conseguia fazer os dois se entenderem. Mas ele não é capaz de consertar a raiz real do problema, exato, que é ela ter filhos. Acho que era isso que ela queria falar com ele. Que tipo, ele não pode consertar esse problema com ela. É porque assim... Eu já tinha entendido o consertar a questão do desentendimento deles. Eu já não foquei nessa parte quando assisti. Não, depois agora refletindo... Até porque naquele momento a gente não sabe que o fato deles terem brigado era esse. Tipo, ele sabia que eles tinham brigado. Sabe a surpresa achei é que pô, o motivo sabia. A gente só sabe depois. Mas o Rory sabia que ela não podia ter filhos. E ele sabia que isso incomodava ela. Por que que então ele simplesmente aceitou essa separação? Ele não sabia. Ele não sabia. A Amy não falou por quê. A Amy tava, tipo, a Amy, ela reprime muito tudo que ela pensa. E ela tava achando que ela tava fazendo o que ela achou que era melhor pros dois. Porque ela queria ter muito. Ela queria ter filho. E ele queria ter filho. Só que ela não podia. Então o que que ela pensou? Então eu vou terminar com ele, assim ele pode viver a vida dele, casar com outra mulher e ter os filhos que ele tanto quer. Ela tava pensando meio que com o que fosse melhor pra ele. Não, isso eu entendi, mas eu digo, Luiz, a questão do diálogo, quando ela fala assim, que ela não pode ter filhos, aí o Rory fala, eu sei. Tipo, se ele sabe, então por que que ele tá dando the hard time pra ela, falando, jogando a cara dela os 2 milhões, e eu amo isso, você. Isso eu achei tenso. Mas é porque, não, é que ele não sabia, eu acho, aparentemente, eu entendi que ele não sabia eu que era por isso, assim, ele não sabia que era por isso que ela tinha terminado com ele. Então ele tava achando, como ele sempre acha, que ela não gosta dele, tanto quanto ele gosta dela. Bom, porque ela sempre foi atrás dele. Foi baseado nisso, ele foi tipo o cara que esperou, né? Pô, ele esperou 2 mil anos, isso é uma coisa que não dá pra ignorar. Foi feio ele jogar na cara, mas não dá pra ignorar. Eu acho que ele amava muito mais ela do que ela amava ele. É porque é uma coisa ele meio tá lógica, aí. Cara, você faz tudo pela mulher. Você vai lá e depois ela termina com você, nem dá um motivo. Esse é o programa Caso de Família, versão do Dr. Who. Vamos discutir o caso Amy Rory. Mas agora, em questão de escrita, acho que essa é uma falha do Moffat. Ele é muito agarrado em temas e ele não consegue ir além deles. Igual a questão de lembrança. É um tema que voltou de novo nesse episódio, com outro personagem, mas voltou. E ele não sai da área de conforto dele. Dele sair desse tema do horror de espera e segurança. Ele não desenvolve o horror além da insegurança besta dele. Ele não desenvolve a Amy além da falta de habilidade dela de falar de sentimentos. Ele não sai da área de segurança dele. Eu acho que isso é uma falha dele. E ele tem capacidade de fazer mais. Ele tem capacidade de fazer além disso. Sim, tem. Ah, mas eu não achei o motivo deles terem terminado tão não plausível. Porque, cara, quantos casais na vida real, sem, sei lá, de verdade, terminam por causa disso. Eu não achei, tipo, absurdo. É porque, assim, pessoal do Tumblr, pessoal que assiste Doctor Who, tem o quê? Quantos anos? Máximo 20, 20 e tantos. Nem pensa ter filho. Eu, por exemplo, eu não quero ter nunca um filho. Nossa, é uma coisa que eu tenho medo. Tá ligado? Eu também. Tipo, então, você mais pensa... programa Casa de Família. Então você pensa, porra... A mulher não pode ter filho, eu ia estar feliz da vida. Pô, ai, eu que horror. Filho. Eu ia estar muito feliz. Eu li até um relato de uma fã que passa por esse problema com o marido dela. Ela dizendo que, tipo, o problema desse tema não foi o tema em si. Porque foi assim, nos poucos minutos que teve para ser retratado, foi retratado de uma maneira legal. Às vezes, poderia estar mesmo surgindo essa coisa na Amy dela querer dar pro marido dela uma coisa e não poder, por isso que ela acabou tomando a culpa. O que me irrita é que nesse relacionamento, a única pessoa que leva a culpa, a única pessoa que tem que estar levando culpa é a Amy. De começo de conversa. Ela nem já temos, já percebeu que o Dr. Who não vive sem uma pessoa coberta de culpa, né? Se antes era o David Tennant, agora é a Amy, né? Agora, o carrega gosto, a culpa do mundo. O que eu não gosto da questão dos 2 mil anos dele vir jogar na cara dela é que, pra começo de conversa, ela não ia estar dentro da Pandórica se ele não tivesse atirado nela, ok? Que foi sem intenção, porém. E depois, ele escolheu esperar. Não foi ela que obrigou ele a esperar. E ele esperou 2 mil anos por escolha. Gente, e ele teve. Vou fazer o advogado dos homens. Aí, nesse caso, a gente tem que começar a pensar que essa discussão não começou exatamente com eu quero jogar na tua cara. Ele sentiu uma necessidade de tentar convencer ela a aceitar o bracelete lá que ele imaginava que fosse salvar ele. Não, eu entendi. Eu também entendi que fosse isso. Não é que ele tava querendo jogar na cara dela. Eu não achei que foi. Eu não achei que ele falou isso com sentimentos ruins, sabe? Tipo, olha, você... Olha que eu fiz tudo isso por você e você... Olha o que você faz comigo. Não, eu não achei que foi isso. Acho que ele falou isso pra mostrar quanto ele gostava dela. o quanto ele faria por ela. Mas se você for pensar em questão de que existe um homem por trás disso, e este homem chama Steve Moffat, ele escreveu, acaba que ele tem noção do que essa história da dos 2 mil anos de espera reflete no público. E ele sabe, é óbvio que ele sabe, que o público entra muito em briga contra a Amy por causa desses 2 mil anos. Eles sempre estão botando ela para baixo porque o Rory esperou 2 mil anos. E ele, deliberadamente, tomar essa escolha de escrever isso naquele momento, eu acho que foi uma escolha errada, eu acho feio. Da parte do... Olha, eu não vejo assim, de verdade. Eu vejo que ele quis passar que existe, tipo, que o Rory ama muito a Amy, que ela é muito especial. E, meu, ele mostra que a Amy gosta muito dele também. Que, tipo, ele mostra, sabe, quando ele morre na quinta temporada, ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Em Amy's Choice, ela, tipo, bate o carro e ela não sabia. Ela não tinha certeza que ela, tipo, ia viver. Ela não tinha certeza. Ela, tipo, podia morrer. Saca? E ela foi lá, tanto que ela fala, ai, como você sabia? Ah, eu não sabia. Uhum. E ela foi lá e, tipo, meio que se matou. Porque ela não concebia um mundo sem o Rory. A conclusão é que a gente ainda vê que esse casal ainda tem muita terapia para fazer. E a gente espera que isso resolva antes deles irem embora da série, né? Tem algo muito errado no relacionamento dos dois. Tem algo muito destruidor, assim, suicida. Talvez seja tudo o final dessa terapia de casal. Essa terapia de casal esteja apenas começando. Pra resolver mais pra frente. Ué, um dos dois não vai morrer? Alguém vai morrer. Não, mas então, imagina uma cena de novela mexicana, aquela pessoa no leito da morte. Resolve os problemas ali. É verdade, daí acaba com esse mimimi. O problema é que ao invés de desenvolver o relacionamento deles, assim, mostrando momentos tipo assim, só tipo Bond Life, o Moffat, ele concentra muito em demonstrações épicas de amor. De demonstrações épicas de amor, ninguém sobrevive, gente. Eu acho que seria melhor ele desenvolver diante de nosso público, você olhar e perceber, ah, esse relacionamento realmente existe, porque igual em Let's Kill Hitler, quando ela fala, não, mentira, em The Girl Who Waits, quando ela fala que se houve só o Rory, cara, não foi mesmo, porque até nos 16 anos ela achava que ele era gay. Tem umas nuances do relacionamento dele que é muito perdida. Acho que isso. Eles têm um relacionamento que não tem comunicação. Isso que é incrível. Parece que só o doutor faz os dois conversarem, né? Existe um ponto ali. Porque querendo ou não, Amy é baseada no Doctor, querendo ou não. E o relacionamento dos dois foi criado em cima dele. Não, porque ela, quando ela era criança... O Doctor é a raiz do problema, acabou. É, mas pode ser. É, também é um pouco a solução. A raiz então. Do problema é que quando o Doctor sair da vida dos dois, como aconteceu, eles não consigam lidar. Isso eu não acho, cara. Eu acho que uma das únicas coisas que a Amy gostou e não foi por causa do Doctor foi o Rory. Não, que ela... Vocês estão querendo um finalzinho feliz. Tipo, se o doutor não voltasse lá, eles se engalfinhavam lá. Eu queria que ela tivesse separado dele nesse episódio mesmo de viver aventuras mil com a River Song e com a Clara e aí. Ai, gente, fora dá trabalho demais. Aí a gente, vamos voltar um pouco o que tava acontecendo naquele planeta lixão lá. Que... Uma pergunta antes pra vocês. Nessa hora da discussão dos dois, que não posso ter filho, não posso ter filho, não posso ter filho. E a River? Tipo, a River é nada? Mas a River é aquela. Não é aquela. É assim, aquela mais amiga do que filha, entendeu? A gente, cara, mas é filha, mano. É que assim, eles não cresceram, eles não cuidaram. Não é uma filha, não é a mesma coisa. É tipo, imagina que do nada você acorda, você tem um filho, mas vê ele, tipo, só vê quando ele tem 30 anos, você nunca teve. É a mesma coisa que dá pra adoção, cara. Tipo, é a mesma coisa, se você vê. Tá, a gente não consegue falar isso porque a gente não é mãe, porque a gente é muito nova. Mas, cara. Tem algo errado. Tem esse negócio de amor de mãe, não sei o quê, e depois você encontra o filho depois de anos e. Não chora, tem! Cara, ela nem ficou grávida, ela não sabia que ela tava grávida. Isso é interessante pra gente perceber o seguinte: que é uma constante em todas. Eu não vou. mas que é uma boa parte das companions de Doctor Who. Tipo, depois de uma... apesar de tudo, eles querem... os companions querem ter uma vida normal. Tipo, sair daquilo lá e ter uma vida normal. Tipo, e a Amy não consegue. Eu vou fazer uma camiseta e vai ter hashtag FreeAmyPonte. Porque coitada dessa menina, ela sofre demais. E nem tudo tem, tem muita gente ela que fica falando mal dela. É uma sofredora. Daí tem, tipo, ainda muita gente que fica falando mal dela. Mas ela sofreu pra caramba e ainda assim consegue ser vencedora. Véi, eu quero ser Miponte quando eu crescer. Desculpa aí. Ó, e é bom lembrar que nesse episódio aí, eu acho que teve gente muito que ficou com a vida bem pior, viu? A primeira situação... Teve até uma situação que foi bem marcante no episódio, a hora que comentou, você tá guardando muito ódio, né? Falando assim, ela não conhece uma escocesa. Eu adorei. Tem coisas que são sobre-humanas. Mas acho que, começando na ordem cronológica do episódio, começou com a armadilha que trouxe o doutor. Tipo... A menina perdeu a mãe pelos Daleks, já começando por essa situação. E que eu esperava que não ia acabar tão triste no episódio. E aquela hora. A gente tá vendo agora o final da Amy. E eu achei muito legal. Assim como começou o final da Amy, começou o começo da Clara. Rescue me, Chimboy, and show me the stars. Que a gente vê no episódio, que é a Oswin, que a gente ficou tipo, como assim? Como ela apareceu? Como a Jenna Lewis Cole apareceu agora? Tanto que eles escreveram esse episódio e eles não tinham colocado a Jenna ainda. Eles colocaram meio que de última hora a Jenna no episódio. Uhum. Não é como esperada. Estratégia ever. Existe estratégia. Era um cinema, ninguém como nunca vazou. Como é que não vazou? Como é que não vazou? Não. Ah, cara. Uma multa bem pesada no contrato ali. Uma multa ameaçou todo mundo de morte. Foi isso que aconteceu. E todo mundo ameaçou. Já sei. Ideia. Eu acho que todo mundo saiu e deu uma volta com o DeLorean lá na só vai dar uma eu volta. Acho que... Eu acho que valeria o contrato. E, mano, nem sei lá, Gallifrey Base. Não foi no Gallifrey Base, cara. E normalmente o Gallifrey Base tem, tipo, todos os spoilers possíveis. Eu lembro que ano passado, assim, o último episódio da sexta temporada tem aquela parte que a River tá na casa da Amy, falando, tipo, ah, então, mas eu sou a esposa dele. E fala algumas coisas. Essa cena foi gravada em abril. Aí lá, só em setembro, outubro, ao ar. E alguém entrou na gravação, gravou essa cena quando ela estava sendo gravada, escutou tudo, passou tudo, e o Doctor Who Spoilers, que é da Gallifrey Base, postou tudo. Então, tipo, acho que nem tinha começado a sexta temporada, eu já sabia que a River era a mulher do Doctor. Porque essa cena inteira foi vazada. Então, tipo, velho, é muito legal quando não vaza as coisas, porque eu sou dessas que lê todos. Nossa, é muito legal você assistir e ter esse tapa na cara. Foi muito legal, velho, ver a Jenna aparecendo. Foi. Você não esperava. O que ela tá fazendo aí, cara? Era pra aparecer só no Festival de Natal? What the hell? Muito bom, foi muito bom. E a personagem dela é genial. Eu quero amá-la pra sempre. Ela é linda. Foi ótimo pra fazer o pessoal começar a acostumar com ela já. O público já ama ela de cara. Independente se ela for interpretar um personagem completamente diferente daí pra frente, a Jenna já alcançou o coração de todo mundo. Sim. Meu, eu tô apaixonada por ela. Eu fiquei apaixonada. Queremos fazer um soufflé pra ela. Sim. Eu imagino gente de cosplay com aquele vestido vermelho com um soufflé na mão. Exatamente. Ela abriu uma opção de cosplay muito fácil agora. Eu fiquei muito feliz por isso. cosplaydepobre.com.br. Exatamente. Gente, agora você vai ficar linda de Oswin. Eu pareço um pouco com ela. Eu me assustei. Pobres. Falaram que eu pareço com ela porque eu tenho um rosto muito redondo, mas... até aí. É, eu, quando me falaram isso, eu falei, ah, eu sei que o meu rostinho é relevante. Toda essa situação que envolveu ela, uma coisa que me chamou muita atenção no episódio, tipo, geralmente a grande estratégia de você pegar uma história como essa é não você não perceber que a resposta tá vindo embaixo do teu nariz o tempo todo. E ela precisa estar. Só que, tipo, eu acho que nesse episódio, quem ficou mais ligado já ficou com, tipo assim, a coisa não tava apenas embaixo do seu nariz, tava piscando. Porque acho que umas duas ou três vezes o doutor faz aquela pergunta e ninguém responde. Eu acho que eu tinha me tocado. Tipo assim, aquilo lá tava martelando durante o... Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas quando se fala de Doctor Who, você nunca sabe o que vai acontecer. Então eu fiquei tipo, tá. É, eu falei... Aí ele ficou repetindo esse negócio do... Do leite? Ah, do leite. Eu falei, tem alguma coisa aí. Não, mas o que eu achei mais bizarro foi o Doctor se arriscar tanto pra ir até lá se ele sabia que tinha alguma coisa errada. E se vocês forem reparar, o design do lugar onde ela estava, ele grita Dalek, velho. Não é uma nave qualquer. Por onde ela via as coisas, o design de tudo grita Dalek. E você não percebe, porque sua mente tá condicionada a ver outras coisas. É porque a gente tá gostando tanto dela que a gente não consegue imaginar o pior, assim, tipo, ela é malvada. Não, e os comentários dela são perfeitos. Ela falando com o Rory, ela falando pro Rory tirar a camiseta dele. Eu adorei. Tipo, por quê? Porque sim. Não precisa ter um bom motivo. Não, ela é genial. E, tipo, ela tem características de companions do New Who que é muito interessante. Ela tem aquele jeito sassy da Amy, da River, aquele jeito que flerta. Ela é muito inteligente, como a Martha já foi muito inteligente. E o jeito dela falar, o jeito dela se comportar, lembra até companions passados do clássico. Pra mim, ela é uma mistura da dona da Amy e da Zoe. É uma mistura. Porque a Zoe é, tipo, hiper mega inteligente. Ah, enfim, me lembra muito. As pessoas já viram a Zoe, que era da época do Troughton. Tipo. E ela pega essas características ótimas e mistura e fica uma coisa deliciosa de você assistir. E a Jenna é uma atriz, eu senti a dinâmica dela com o Matt Smith sem estar contracenando com ele no mesmo espaço. Genial, a dinâmica dela com todo mundo ali. Ela roubou a cena de todo mundo. Pra mim, ela roubou o episódio inteiro. É tipo o episódio da Jenna. Só que a gente fica, tá. Mas ela era o centro do acontecimento, né? Não. Ela acabaria tá. Eu vi esse episódio, eu olhei e falei, tá, então o objetivo desse episódio foi apresentar a Jenna. Mas daí eu fiquei sabendo que o episódio não foi escrito com a Jenna. Ela foi, tipo, de última hora enfiada no meio. Ah, mas ela foi a melhor parte do episódio inteiro. Exatamente, foi a melhor parte, mas ela não tava programada pra isso. E eu fico, mano, e agora? E é interessante você ver como é que ela provou. Tinha muita gente que não tava botando muita fé nela pelo currículo dela ser de novelinha e essas coisas simplesinhas e uma aparição de 5 segundos em Capitão América. Mas ela provou nesse episódio que ela é capaz de fazer uma temporada incrível e ser uma das melhores companions, porque o personagem dela foi genial. Cara, eu amei ela no segundo que ela apareceu fazendo suplê. Eu sabia que ela era a pessoa certa pra mim. Ela ficou com uma carinha de Zoe desse channel, né? Imprimiu ali no episódio. Aí, eu não posso falar, eu não gosto da Zoe, mas então pra mim tem cara de outra coisa. De Zoe. É, Zoe de Chanel, sabe? Ah, eu acho ela linda. Eu acho. Eu não, é, enfim. Não, é, ela tem cara mas teve, de. Mas teve uma preocupação. Retardada, mas eu gosto dela. Teve uma preocupação. Ficou bem. Uma intenção de equilibrar qualidades nela, né? Não só a ela poder ser participativa, ela poder ter sensibilidade, ela poder ter inteligência. Então eles exploraram bastante as características dela. Na verdade, que ela foi o grande teste dela, o grande teste de vídeo dela. Mas aí é que tá, gente. O personagem que apareceu foi a Oswin Oswald. A gente disse que a próxima companion ia ser a Clara. E aí, como é que eles vão ligar uma coisa na outra? Exatamente o que vai acontecer, né? pode ser uma antepassada da Oswin. Ou pode ser o sobrenome dela. Ou pode ser ela mesma. Porque Doctor Who, gente, você sabe o que esperar? Eu nunca sei. Desde a temporada passada, eu prefiro não esperar nada. A gente assiste pra ser surpreendido mesmo. A temporada passada, eu fiquei assim a temporada inteira fazendo teorias. Eu fiquei na parte de teorias e com spoilers da Gallifrey Base. Tipo, eu ficava praticamente o dia inteiro na Gallifrey Base, só lendo spoiler. Eu lia todo o spoiler que saía, todo. Ai, eu odeio spoiler. Eu também. Eu fiz umas teorias super loucas, assim, tipo, eu vou lá, assisto o episódio e é, tipo, extremamente o contrário do que eu pensei. Então eu falei, acaba que a teoria mais ridícula sempre é que acontece. Exato. É tipo o final de Lost. Não gosto de fazer a teoria desde que Lost acabou. Prefiro não criar expectativas. Depois da sexta temporada, eu falei, cara, parei de fazer teoria. Tipo, não é minha vida. Eu me frustro depois. Mas essa nova companion, ela, tipo, a partir do momento que você coloca uma menina no quarto todo fofinho dela e um computador, muitas pessoas se identificam. Né? Muita gente se identificou com ela de cara. E a Jenna é extremamente carismática. Uhum. Eu acho uma escolha muito acertada de atriz. Eu gostei também. E a gente chegou a uma conclusão que ela foi definitivamente aprovada. Só que ainda fico fico com aquela impressão. Será que eles vão ter coragem de colocar a mesma atriz em papéis diferentes? Ou. Pô! Então, eu não sei. Tem gente falando no Tumblr. Mas eu acabei de pensar uma coisa, tipo. Ela não já, tá, já tipo, a gente vê ela, uma materialização dela, mas tipo, ela não existe. Ela não contracenou fisicamente com o doutor, né? Então isso tira esse impedimento também. Cara, tipo, teve a Marta que apareceu. Não, foi. Com a dela do Torchwood, que apareceu acho que foi no 12º episódio. Décimo segundo episódio da segunda temporada. Que era, era a prima da Marta. Isso não pode ser muito próximo, né? Não, mas assim, a Amy apareceu em Fires and Pompeii, tudo bem. Mas a Jenna, ela tem um personagem de peso. Exato. Ela ficou metade do episódio, praticamente. Então, tipo, não tem nem como eles colocarem e falarem, não é a mesma atriz, sabe como é? Não, né? Tem que ter alguma ligação. Eu acho que vai ser a mesma pessoa. Eu acho então, que tem gente falando que vai ser meio que um estilo River Song, que ali é o episódio que ela morre. Ah, bem. Eu acho que não. Eu acho. Pensado, eu não ser. Acho que é isso. Eu mas acho que tem ela vai gente sobreviver. Que tá falando. Não, mas. É possível. Sabe no final que ela fala, ela olha pra ele, não me esqueça, me lembre de mim, sei lá, algo assim. Ah. Eu acho. O Doctor não viu ela. Só ela viu o Doctor. Exato, é esse ponto que eu. O Doctor não sabe. É isso aí. O Doctor não sabe quem ela é. Ela pode reencontrar com ele e ele não vai saber que é ela. Só ela vai saber. Você pode falar que o nome dela é Clara. Porque ela não vai falar. E é outra vez que. Não sei. Ela é um Dalek. Vamos lembrar que ela é um Dalek. Ela não vai sobreviver. Tem isso. Ela não vai sobreviver. Não tem. Um zumbi Dalek. Se ela virar um zumbi Dalek, ia ser legal. Mas ela já foi transformada totalmente, transformada em Dalek. Não tem como ela virar um zumbi Dalek. Eu acho que, assim, quando ela falou não esqueça de mim, ela, tipo, já sabe quem ele é, ela já foi companion dele. Eu acho que ela morre ali mesmo. Ou não morre, porque ela é um Dalek. Mas ela já sabe. Daleks nunca morrem. Ela já sabe quem ele é, aquele foi o reencontro deles, vai ver que eles se perderam, daí por isso que ela foi pra lá. Eu acho que isso é mais coerente. Eu acho que isso torna possível, ao mesmo tempo que eu não sei se vão utilizar a mesma. A mesma know-how que usaram lá em Silence in the Library. Teorias, a gente faz mil teorias mesmo. Mas, gente, uma coisa, eu fiquei pensando, mas calma, quando ela falou com o Doctor, ela não lembrou dele. Mas daí tem aquela coisa, o cara da neve também não lembrava direito. Esse é parte da memória vai apagando. Só que é muito inteligente, porque ela venceu esse negócio de... Mas é sensacional a última cena do episódio, que lembra a sensacional última cena. Aquele... Que ele repete o Doctor Who. Nossa, sensacional! Meu Deus! Daleks, tá acontecendo uma lavagem cerebral no universo inteiro. Tipo, no final da última temporada, ele já foi dado como morto. Agora os Daleks não vão saber quem ele é. Estão preparando um terreno aí pra coisas interessantes. Muitos pontos fixos. Enquanto séries de super-heróis eles fazem um reboot da história, o doutor ele tá fazendo um reboot na cabeça dos outros. Ele tá limpando os registros. Eu acho que eles estão esquecendo que o tempo é tipo wibbly wobbly. Tá mexendo em muito ponto fixo. Tá mexendo em muita coisa no futuro e não tá dando muito certo. Esse negócio não devia ter sido feito. De esquecer, mas foi um negócio genial. Mesmo os pontos fixos podem ser rewritten? Eu acho que não. Essa questão do ponto fixo ser reescrito, uma coisa que quando o pessoal discute isso comigo eu acabo retornando, tipo, é bom a gente lembrar às vezes que pontos que a gente pensa que existem pontos que são fixos. Mas, tipo, a gente não sabe como eles realmente aconteceram. Como foi o caso da morte do doutor na temporada passada. Tipo, o doutor morreu? Morreu, só que não. A gente pensou que era ele que tava lá. Então, tipo, aquele ponto fixo realmente aconteceu. A gente viu o ponto de uma certa forma, botou na cabeça que era aquele lá, mas aquele lá que a gente tinha na cabeça não era o ponto que realmente aconteceu. Então, eu acho que ainda se mantém. O que acham de qualquer pessoa viva ou morta poder virar um Dalek? Vocês acham que eles podem fazer isso mais tarde? Cara, eu acho que foi o ponto que, tipo, eu acho que todo esse circo foi montado pra realmente colocar isso, tipo, vocês não estão com medo dos Daleks, agora vocês vão ter mais medo dos Daleks. Foi o que os o episódio Daleks podem que ser falou, qualquer cara. Um. Não, e foi muito legal que... Sabe quando o Doctor tava indo até a Oswin e ele entra numa sala especial cheia de Daleks que foram meio que numas batalhas que o Doctor estava lá. E ele faz muita referência à série clássica. Tipo, várias referências à série clássica. Tipo, fala... Acho que os planetas onde, tipo, aconteceram as guerras. A gente tem até a listinha aqui no nosso TP, a gente tem até a listinha aqui, ó. Campbell, foi usada como base Dalek, Aridius de Chase, Vulcan, que foi uma colônia humana tomada pelos Daleks em Power of the Daleks, Exilon, primeiro planeta da Sarah Jane, que apareceu em Death of the Daleks. Temos aqui até a cola no TP. O que é uma coisa que o Moffat gosta muito de fazer no trabalho dele é dar referências à série clássica, até algumas bem subjetivas. Eu visualmente me prendi muito à arquitetura do lugar, os corredores que eles se metiam ali. Eu lembrei muito da primeira história do que aconteceu no Scar. Não lembro muito bem, mas tem uma imagem mais ou menos essa. Outro episódio que também apareceu, que foi o The Five Doctors, já na época do Peter Davison, que o doutor se imagina dentro daquela mesma situação que ele estava lá com o William Hart na primeira temporada. Visualmente, isso me prendeu. Já a questão dos nomes dos planetas já estava meio perdido, mas... Coisas que são da série clássica, mas só se você sabe bastante que você percebe. Tipo, eu não tinha assistido a série clássica quando eu assisti tudo. E alguns episódios, comecei a assistir Doctor Who em 2009. Então, alguns episódios, tipo, da segunda temporada, eu nunca revi, saca? Daí, às vezes, eu decido rever depois que eu assisti algumas coisas da série clássica e eu vou percebendo as pequenas coisinhas que tinham. que são fantásticas, sabe? Que não dá pra, não dá pra pegar se você não assistiu e prestou atenção. Tipo... Vale lembrar que tudo isso também é como o Mofá falou, no, que ele quer render muito dinheiro com essa série, até pela própria sobrevivência dele, né? Acho que essa declaração dele no festival de Edimburgo falou assim, ó, me mantenham aqui que eu salvo a pele de vocês. Foi mais ou menos o que ele queria dizer. Mas eu acho que essa estratégia de referência da série clássica também ajuda um pouco a venda dos DVDs da série clássica, né? Então eu acho que tem até uma certa ordem na cabeça de uma faca, pensando nessa forma pragmática de poder vender, né? E daí, mas... todo mundo fica falando mal, eu fico, velho, cala a boca. Se ele não fosse bom, ele não estaria como professor executivo. Ele não tem respeito nenhum sobre os nossos sentimentos, isso é fácil. Ai, gente, eu acho que ele vem, eu acho que ele fez o melhor do que eu. Eu quero amar ele, mas ele não me deixa, pô. Temos aqui um caso de amor, não correspondido. Mas, gente, só um comentário rapidinho. Você sabe o que é engraçado? Houve uma teoria de alguém, eu vi rolar na internet, de um Dalek ser compêndio do Doctor. E é isso que vem esse episódio. Bem. Travou, né? Pois é, né? As teorias mais ridículas sempre tornam realidade. Né? Tipo, quando falaram que a River era filha da Amy, eu falei, não pode ser. Tá, tipo, é ridículo, velho. Não pode ser isso, não. Daí eu... fiquei assistindo o episódio A Good Man Goes to War. Isso não, ela não vai ser filha da Amy. Não vai ser. Não vai ser. Ela foi filha da Amy. Que puta da vida. Então, e o que vocês acharam do Doctor não ter deixado o Harry dentro da nave e ter devolvido eles para a casinha dele? Eu acho que eles tinham muito pra conversar. Ou não, deu pra eles se amarem sozinhos. Mas aí é que tá, esse episódio, ele não foi lá e buscou eles. Eles simplesmente apareceram na nave porque os Daleks foram lá e sugaram eles. Então não é como se eles escolhessem, sabe? Ó, eu quero ir viajar com você, não. É tipo, puta que merda. Que merda, eu tô aqui, eu fui sugada por uma nave dos Daleks enquanto eu tava trabalhando. Então acho que eles voltam pra casa deles porque eles não escolheram viajar com o Doctor. Eles foram... É, mas o Doctor virou quase táxi deles já. É o Expresso Alegria pro universo. Pega carona nessa cauda de cometa. É tipo isso. E... mas eu acho que também tem um pouco que ele tá preparando a despedida deles, né? Então, tipo, eles já não estão mais como companions fixos ali do negócio. Então, ele já não vai deixar eles direto lá na Tardes, eles já vão se encontrar para resolver esses problemas pontuais e já estão se preparando para se separar. E, sabe, uma coisa que eu tava pensando é como eles vão voltar no próximo episódio, porque no próximo episódio a gente também tem o pai do Rory. Tipo, eu acho que vai ser por acidente. O Mr. Weasley. Porra, e vai ter o Lestrade também nesse próximo episódio. Exatamente, foi a primeira coisa que chamou atenção. Já começou mais uma aproximação entre Doctor Who e Sherlock, pelo menos na questão do elenco. Tem o Filch também, gente, tem o Filch. Porra, tem muita gente. E tem dinossauros! Tipo, tem Rupert Gravesend, tem Nefertiti, tem loucuras. Eu acho que vai ser errado. Mas eles estão tentando não esperar nada. Quem acompanha muita produção britânica realmente tem essa impressão que só tem uns 20 atores no Reino Unido. Tipo, todos os atores estão conectados. Se você for fazer uma teia, eles todos estão conectados, não adianta. É verdade. E tipo, agora se divide meio que a galera de Game of Thrones e que... Porque... Opa, falei em palavrão, desculpa a sociedade. Cara, tem uma galera gigantesca de skins no Game of Thrones. Uhum. Daí, tipo, o Tennant e a Rose e mais uma galera de skins foram fazer aquela série lá de várias historinhas. True Love. Cara, só tem... São as mesmas pessoas. E tem uma lista gigante de atores que apareceram em Doctor Who e Harry Potter. Tipo, tem... Sim, são mais de 15 nomes, sabe? Tipo... Mas a gente vai combinar também que o mercado ali já não é tão grande, né? Então, se você não agitar pra ficar trabalhando, você morre de fome. Não tá fácil pra ninguém no Reino Unido. Pois é. Tem que trabalhar pra ganhar um pão de cada dia. Mas isso a gente já começa, a gente começa já as expectativas pro próximo. Agora, então, é pra costurar e terminar esse Asylum of the Daleks. É, nós tivemos o grande destaque de tudo. Os Daleks ganharam mais um superpoder e agora nós estaremos com medo deles. Agora, o Rory pode não ser o Master, mas ele pode ser o Dalek. E aí? Nossa, a gente devia jogar isso em qualquer grupo pra ver o que a galera fala. Só pela zoeira. Ah, é verdade! O Doctor tava sem pulseira. E aí? Meu Deus, e agora? Quando? Eu percebi isso? Tipo, sabe aquela hora que só ficou a Amy e o Horrid brigando? Sim. Porque ele queria colocar pulseira e não sei o quê. Daí na hora que ele foi colocar a pulseira, ele viu que já tava com pulseira. Ah, é verdade! Erro de continuidade que aconteceu? Não é erro de continuidade. Não, continuidade não. É tipo... E agora, gente? Sei lá, vai que o corpo dos Time Lords não aceitam tecnologia da Alex. Isso vai culminar na queda do 11º. Isso é fato. Vai ser alguma coisa que vai acontecer com ele, que a gente tá vendo agora, que vai ser a queda dele, que provavelmente vai vir no aniversário de 50 anos. Que ele tem que ter uma falha, gente, senão ele vira Deus. Tem que ter uma coisinha que vai fazer ele cair. Mas ele é Deus. Regenerar. Ele, na mitologia da série, ele tem todas as características de um deus. Mas não pode ser assim. Será? De toda a Será que aquele... Não, mas é engraçado que você tá vendo que ele tá meio começando a ficar agressivo, que tem no trailer, eu acho que eles estão no faroeste. Daí o Dr. vai lá e fala, não, a gente pode salvar todo mundo agora, não sei o que, blá blá blá. E a Amy vira e fala, não, a gente não faz assim. That's not how we roll. Acho que ele tava tentando, sabe, tipo, ser agressivo, ou matar não sei quem... Vou fazer alguma coisa assim. Porque acho que ele tá ficando. É tipo. Estilo que aconteceu com o Ten. Só que de um jeito mais legal, porque. Especiais chatos. Ó, mais um palavrão, gente. É um programa muito impróprio para menores. Acho que a gente vai ter que colocar restrito para maiores de 18 anos. Então, a conclusão que a gente chega. É o seguinte, tivemos uma grande DR entre Amy e Rory que a gente não sabe onde vai dar. Esperamos que não renda tanta discussão assim futuramente. E temos o teste de uma nova companion, né? Numa situação assim que foi bem marcante. Ela colocou, já entrou numa responsa bem grande no primeiro episódio. E ficamos na expectativa para ver como que ela vai poder entrar. Quem vai começar com as notas? E aí, que nota que vocês dão de 0 a 5 tardes para o episódio? Bom, eu dou 4 tardes, eu acho que, tipo, principalmente pela Oswin. E sei lá, é Doctor Who, velho. É, tipo, pra mim, sinceramente, pra mim Doctor Who é sempre bom. Acho que o pior episódio de tudo sempre ainda vai ser bom. Sabe, tipo, Love Monsters. É bom, mesmo assim. Ah, eu gostei desse. Eu não gosto de episódios com Cybermen. Eu acho muito chato. Eu não gosto deles. Eu mas dou 3,5, pode. Porque foi bom, mas não foi genial. Foi genial por causa da Oswin, mas só. Eu classificaria, vamos girar o peão do baú aqui pra ver qual nota vai cair. Eu gostei da situação do Moffat. É uma coisa que na sexta temporada ele já começou introduzindo o Silence pra botar medo. Agora ele já trouxe os Daleks e deu um turbo nos Daleks pra deixar a gente com mais medo. Teve uma atriz que colocou numa situação que realmente me impressionou no final do episódio. Mas eu acho que também a situação do blá blá blá da Amy ali e não deu muito certo. Como a gente tá definindo aqui nas notas que o 5 só se for muito foda mesmo, eu ficaria com uma nota 3,5. Porque eu acho que teve elementos legais assim, mas não fechou assim da forma que poderia ser perfeito. Mas foi muito bom. Eu ia dar 3, mas como tinha muito Daleks, tipo, muitos Daleks, e eu fiquei imaginando eles tocando instrumentos, eu vou dar 3,5. Sem falar que eu achei legal a briguinha do Harry da Amy, toda a explicação e a Clara. Eu achei um bom episódio de abertura. Foi importante ter resgatado os Daleks, dado um turbo assim. Só que eu acho que ainda eu acho que o primeiro episódio não é a hora dele fazer uma coisa foda com os Daleks. Assim. Tipo, ele pode estar armando. Foi coisa foda com os Daleks. Eu acho que esse episódio ele foi bem bom pro primeiro da temporada. Porque, assim, na sexta temporada, o primeiro episódio foi tipo, bem! Doctor morre. Bem! Tipo, a gente já saiu totalmente desnorteado de tanta coisa que tinha acontecido. Eu acho que essa temporada ela vai acendendo aos poucos, porque o problema é que você meter um primeiro episódio. A gente tem que pensar também que a estrutura. É que você. A série toda vai ficando, tipo, hardcore, assim. Você quer saber o final. E você nem vê ela passar. E se tiver um episódio mais ou menos no meio, acabou com ela. Se ela vai acendendo, acho melhor. É porque também a gente colocar fazer essa análise, a gente tá colocando em dois lugares diferentes. Tipo, até então, Doctor Who vinha com seus 12, 13 episódios no começo do ano. Agora a gente tá com uma temporada meio quebrada do meio pro final do ano. Então, tipo, eu acho que. E ainda teve uma websérie precedendo. Uhum. Então a mecânica disso daí eu acho que tá bem encaixada com a programação de TV lá no momento. Porque. Eu acredito que essa websérie já foi uma forma da BBC lá dentro, que está concorrendo com outras séries, outros eventos. Por exemplo, está acontecendo as Paralimpíadas e lá na Inglaterra o Channel 4 está investindo pesado pra caramba na divulgação disso. E ainda aproveitando para dando uma chinelada que a BBC não conseguiu comprar os direitos. Então eles estão tentando se adequar dentro de uma... Estão esperando, talvez esperando a artilharia pesada para quando eles não tiverem tanta divisão de audiência na televisão. Então são momentos diferentes assim, então eles talvez estejam diluindo um pouco. Mas eles colocaram os Daleks porque eles queriam chamar a atenção para a estreia, então já é alguma coisa. Gente, eu tô procurando aqui no LiveJournal, na comunidade LiveJournal, eles sempre colocam quantas pessoas assistiram, e eles colocam a comparação de todos os episódios da primeira temporada, do primeiro episódio das outras temporadas. E eu tô procurando isso, porque, tipo, é muito legal pra gente comparar, tipo, quantos milhões teve nesse episódio, quantos milhões teve no primeiro episódio da sexta temporada, sabe? A nossa produção aqui no Ponto Eletrônico avisou que a Asylum of the Daleks teve 6,4 milhões de espectadores. É um número, porque Acho que 400 milhões a mais. 400, não. Por favor, Juliana, matemática. 400 mil a mais telespectadores do que da temporada passada. E isso é um número muito grande, gente. Mas eu acho que nas temporadas do Ten, eu acho que um dos maiores foi 8 milhões. Uhum. Tipo, mas teve... isso quer dizer que tá subindo, tá subindo, tá chamando mais gente, por favor. Isso é legal. Então acho que é isso, né, gente? O papo está quase não bom. Falamos nada, né? Imagina! Se vocês estão escutando isso até o final. Obrigada, viu? Obrigada pela pela atenção. Eu creio que você está ouvindo, você está com tantas dúvidas quanto a gente, tantas teorias quanto a gente, mas a gente ainda está, ainda estão aquecendo os motores, já vimos os Daleks, vamos nos encontrar com os dinossauros, dinossauros são muito legais, ainda mais numa espaçonave. Exatamente, queria agradecer a participação do Mikael e da Amanda, muito obrigada. Opa, prazer. Por tanto conhecimento. E semana que vem, o podcast está de volta com outras pessoas para falar sobre Dinosaurs on a Spaceship, e vai ser muito legal. Vão ser apresentadores diferentes, eu não lembro quem vai estar, mas são pessoas bonitas. E os convidados também serão bonitos. Muito obrigada por escutar, se você escutou até o final. Desculpa pelo papo, é muita mulher junto. E o Mikael. Tive que aguentar um caso de família acontecendo, discutindo a relação de Amy Horry. Muito obrigada por escutar e deixa um comentário aí pra gente pra dizer se vocês gostaram e as suas teorias e tudo mais. Beijos no coração. E esse foi o podcast. Nos corações, né? Nos corações. Nos dois. É, nos dois. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Tchau.